falando por aí que eu preciso me cuidar, mas não quer ficar comigo. E o tempo virou, uma luz acendeu e tudo mudou. Cadê meu amor? Era coisa linda o que eu tinha pra falar. Se tu diz que não me aguenta.